amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Todo mundo torce pela rádio que mais cresce na Bahia. Rumo à liderança. Cruzeiro, a rádio dos baianos. Eu vi minha gente acordando pro direito de sonhar. Vi minha Bahia vencer o atraso, eu vi mudar. Nos momentos difíceis eu vi a Bahia de pé. Acredito nessa terra, do baiano eu boto fé. Dá orgulho de ver, muda mais a cada dia. Ninguém para o trabalho, ninguém para minha Bahia. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Cruzeiro da Bahia. Falando do amor de Deus. ZYH447. Frequência 590 kHz. 50 quilos digital. Rádio Cruzeiro. Ouça agora o programa O Poder da Fé com o pastor Victor Ferreira. Programa O Poder da Fé. A paz do Senhor Jesus para todos e que Deus abençoe a sua tarde abundantemente e grandemente. Esse é o programa O Poder da Fé. É isso aí, Bahia, Brasil, todos que nos escutam através da Rádio Cruzeiro da Bahia, vamos se preparar para o programa O Poder da Fé, pois o programa O Poder da Fé está no ar para toda a Bahia e para todo o Brasil, né? Quando eu falo para toda a Bahia, é pela sintonia 590,0 AM, né? Para toda a Bahia e para todo o Brasil pela internet, Brasil e mundo, né? Através do aplicativo Rádios Net. Aí você pesquisa neste mesmo aplicativo, Rádio Cruzeiro da Bahia, você encontra e escuta diretamente do seu celular, diretamente do seu computador, do seu tablet, do seu notebook, né? Diretamente da sua Smart TV, você escuta o programa O Poder da Fé, que todos os dias está no ar, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Cruzeiro da Bahia, 590,0 AM. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Aqui o povo fala. A Rádio Cruzeiro, a melhor rádio do Brasil e do mundo. Eu amo a Rádio Cruzeiro. Eu chegando em casa e vou logo ligando na Cruzeiro. 30-17-50-90. Cruzeiro, a rádio dos baianos. Todo mundo torce pela rádio que mais cresce na Bahia. Rumo à liderança. Cruzeiro, a rádio dos baianos. Cruzeiro da Bahia. Falando do amor de Deus. 5 horas. ZYH447. Frequência 590 kHz. 50 quilos digital. Rádio Cruzeiro.